Filhos das estrelas, professor? Romântico, né? Ai, eu adoro essa teoria de filhos das estrelas. Olha, Fernanda, deixa eu te explicar mais detalhadamente. As estrelas passam por várias fases e algumas podem chegar a explodir, jogando grande parte de sua massa para o universo. São as chamadas supernovas. Tudo isso acontece com uma velocidade absurda. Essa massa, que contém muitas substâncias, muitos elementos químicos, pode, eventualmente, cruzar um planeta em formação e depositar, assim, seus elementos químicos. Foi o que provavelmente aconteceu com a Terra. No caso da Terra, essa é uma das teorias que busca explicar a principal origem dos elementos químicos, que, depois de muito tempo, foram formar os primeiros DNAs, base para a vida. Ácido desoxirribonucleico, ADN ou DNA, composto orgânico que contém as instruções genéticas que vão definir o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e vírus. DNA. Viu, Fernandinha? Seres vivos, biologia. E aí, tá convencida agora? Ah, e quando o assunto é estrela, eu gosto mesmo é das supernovas. Supernovas? O que é isso? Ahá, enfim, tem alguma coisa que você não sabe, Kleber. Por pouco tempo, Fernandinha. Então, Zezinho, o que é supernova? Não sei explicar exatamente, mas sei que depois das explosões das estrelas, surgem objetos muito brilhantes, tão brilhantes quanto uma galáxia. Ai, Kleber, Zezinho, supernova é o nome que se dá aos corpos celestes que surgem após as explosões de estrelas com mais de 10 massas solares. Por isso a intensidade desse tipo de evento. Uma supernova possui variados elementos químicos, resultantes das fusões nucleares, os quais estão organizados na tabela periódica dos elementos. Isto é, ali estão os tijolinhos para a vida. Nossa, incrível! Incrível mesmo! E eu que achava que estudar era memorizar a tabela periódica só pra me sair bem na prova. E aí, vai dizer que física é só cálculo? Só cálculo? Tá, Kleber, tá. 1-0 pra ti. 1-0 pra física. Eu diria 1-0 para a ciência, Kleber. Naquele dia, Fernandinha começou a ver a física com outros olhos. Começou a considerar que tudo pode sim estar interligado. Então, Kleber, adivinha? Não tenho a mínima ideia. Além do mais, você sabe que português não é o meu forte. É fácil. Tem a ver com as estrelas. Ah, não sei. Sei o que significa considerar, mas a etimologia da palavra, isso é muito difícil. Etimologia. Imagina, saber de onde vêm as palavras. Olha só que bonito. Considerar. Por exemplo, eu digo pra você, eu te considero. Sidero, siderar, sideral. Vim do céu, do alto, das estrelas. Considerar. Eu te tenho com as estrelas. Assim, eu te tenho em alta conta. Te tenho lá no alto, sabe? Nossa, Fê, irado! Lindo, né? Lindo é você. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.